Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Quer ouvir uma música, mas não sabe qual? Não se preocupe. Se a Antena Web é a sua rádio favorita porque passa as suas músicas de eleição, logo a nossa playlist será a sua preferida. Levamos até si as melhores músicas na melhor sintonia. Segunda-feira, as novidades. Terça, o artista da semana. Quarta-feira, momento para relaxar. E à quinta-feira, sete. Playlist de segunda à quinta, das 8 às 19, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Futebol Clube do Porto ergueu ontem Taça da Liga Europa. Aos 44 minutos, Radamel Falcão García fez o único tento do encontro. Falcão torna-se assim no melhor batedor de sempre da segunda competição mais importante da UEFA, a Liga Europa, a anterior Taça UEFA. Competição que o Porto vence pela quarta vez. A penúltima foi na época 2003-2004, na altura em Gelsenkirchen, frente ao Celtic de Glasgow. A última foi ontem à noite, em Dublin, frente ao Sporting de Braga, histórico finalista. Strauss Kahn demitiu-se do cargo que ocupava no FMI. Num comunicado, Dominique Strauss Kahn, de 62 anos, continua a afirmar a sua inocência, mas diz demitir-se para se poder dedicar por inteiro à sua defesa. Alguns nomes são já apontados como potenciais sucessores. A Dominique Strauss-Kahn. A CNN avança com um em particular, Durão Barroso, nome que todavia não deverá confirmar-se, pelo facto de Portugal, país originário do político, estar neste momento a receber uma ajuda, precisamente também do FMI. Japão teve crescimento negativo no primeiro trimestre de 2011, 0,9%, foi quanto recuou o PIB nos primeiros 3 meses deste ano. Indiscutivelmente, o sismo e o tsunami de 11 de março estiveram na origem desta queda. Ontem, Estados Unidos apresentaram sanções ao governo sírio. Hoje foi a Suíça, seguindo também as sanções impostas pela União Europeia no passado dia 9 de maio. A origem destas sanções é a violenta e mortífera repressão que o regime de Sírio tem vindo a levar a cabo contra os manifestantes contra o regime. Já perderam a vida, vítimas das balas do exército sírio, mais de 700 pessoas. 8 mil foram detidos ou estão desaparecidos. Polícia Judiciária detém-se os 8 suspeitos de venderem passagem garantida nos exames de condução por 3 mil euros. 6 examinadores, um instrutor e um intermediário. Os alunos eram convidados a pagar a quantia de 3 mil euros para terem garantida a sua passagem no exame de condução e a consequente carta. Operavam na área da Grande Lisboa e têm entre 40 a 60 anos. Fazem parte da APEC, a Associação Portuguesa de Escolas de Condução. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início hoje às 20h.